talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. acesse www.targetw.com e viva o mundo Target. Target Radios, simplesmente a maior rede internacional de rádios. Terça-feira, 22 de maio. Que o seu dia esteja sensacional, baby. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. E nas melhores rádios afiliadas a Target International, rolou aí o Pop Hits da Tarde, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, TargetW.com. E na tarde de terça, número 1 no Pop Hits Gautier and Kimbra, Somebody That I Used to Know. Segundo lugar para Katy Perry, Wide Awake. No posto de número 3, Train, Drive By. Quarto lugar para Calvin Harris and Neo, Let's Go. E o quinto som mais votado na tarde foi Call Me Maybe, com Carly Rae Jepsen. Agora é só votar e mudar tudo pra noite, baby. Aproveite pra se viciar na referência referência para o planeta. TargetW.com, onde você participa também do Pop Hit do Ouvinte. E na tarde, vai um beijo carinhoso pra Luciene Lima, que é da cidade de Presidente Prudente, São Paulo. A Luciene tá a fim de curtir o som de JK and Flow Rider. What the Girls Like, que rola agora por aqui. Fiquem todos com Deus e até a noite, na terceira edição do Dia do Pop Hits. Bye, bye, baby. Internacional Target Radios, referência para o mundo.